Mamãe, esse Jesus Cristo me seguiu até em casa. Posso ficar com ele? É, né? Mais um desses. Vai acabar morto. Pode ficar, vai sobrar para mim mesmo. Eu vou ter que ficar limpando bosta, alimentando e cuidando de mais um animal que você me traz aqui. Mas, mãe, eu juro que eu vou tratar ele bem. Eu Essa não merda vou. de Jesus já tá sujando o meu chão inteiro. Jesus, não faz isso não. Jesus mal, Jesus mal. Jesus, E mãe, depois que você desculpa. bater nele, eu baterei em você, criança insolente.